quantas horas vou desperdiçar. Não sei desistir nem esperar. Só vivo de amor completo. Quantas saudades mais vou carregar. Vontades vou ter que calar. Só quero você por perto. E mais, eu quero inventar carnavais e fúrias doçuras demais. Deitar nesse amor incerto. E você bem sabe que eu consigo. O meu laço é um bom abrigo. O que eu faço é só pra ter você no meu encantar. Que você se abandonar, que o seu lugar é aqui comigo. Te pertenço, te persigo. Nesse abraço eu reconheço o lugar onde eu vou sonhar. Que o que nem foi vai começar. Sabe que eu consigo. O meu laço é um bom abrigo. O que eu faço é só pra ter você no meu encantar. E aqui você se abandona. Que o seu lugar é aqui comigo. Te pertenço, te persigo. Nesse abraço.